Boa tarde, irmãos. Graça e paz, amém? Deus abençoe. A gente está nessa série pensando sobre nossa vocação profética. E por que isso é relevante? Talvez porque a gente está aprendendo, né, nesse tempo que a gente vive, a viver politicamente correto e não biblicamente correto. Politicamente correto, eu faço, até mesmo contra a minha consciência, as coisas que a sociedade acha que é certo. Biblicamente correto, eu faço a favor da minha consciência aquilo que Deus no céu diz que é correto, e aquilo que a sua palavra corrobora dizendo é correto. Tenho convivido, mesmo dentro da igreja, com uma espécie de deslealdade, com uma espécie de falsidade. E eu vou explicar antes que você fique com o olhão desse tamanho. O fato é que a gente não tem tanto compromisso com a verdade quanto a gente tem compromisso com o bem-estar. E às vezes a gente está vendo alguém fazendo errado, a gente está vendo que aquela coisa vai dar mal e que o nosso amigo vai se dar mal, mas a gente prefere simplesmente não alertá-lo, ou prefere simplesmente não cuidá-lo em nome do bem-estar. É como se a gente estivesse dizendo: se eu falar, fulano vai ficar magoado. Se eu tocar nesse assunto, pode ser que eu perca um amigo. E nisso está a prova da nossa falsidade e da nossa deslealdade. Porque se amássemos de verdade as pessoas com as quais nós convivemos, melhor do que ser politicamente correto com elas seria abençoá-las por meio da verdade e por meio da palavra. Mas eu falo de abençoá-las, não de ser uma espécie de justiceiro ou legalista que, em nome daquilo que considera a verdade, passa por cima dos outros, destrata e termina sendo cruel. Estamos precisando tanto dessa legitimidade profética nas relações. Estamos precisando tanto de um verdadeiro coração para com os outros, que eu penso que a doença que a gente tem na sociedade, ela tem entrado tão profundamente na igreja, que a gente tem tido relacionamentos extremamente doentes dentro da igreja. Quando falo igreja, eu estou falando, obviamente, da Igreja Presbiteriana das Graças, mas eu estou me referindo a uma realidade maior do que a igreja local. Ou seja, relacionamentos que não são, de fato, amorosos, graciosos e bíblicos, não são relacionamentos que valham a pena, de verdade, a gente se comprometer com eles. Por isso, a gente está pensando aqui nessa verdade profética, nessa vocação profética, mas eu fico me perguntando lá nos meus bastidores, no meu tempo de devoção, no meu tempo de oração, se isso é relevante de verdade. Ou seja, o que é que adianta a gente estudar ou anunciar se de repente nenhum de nós vai se mover na direção da palavra, na direção do que a gente está estudando ou está conhecendo? Nós estamos olhando a vida de Elias. Nós vemos Elias primeiro discernindo o tempo. Foi o primeiro sermão. Ele discerniu que, por causa do estado de idolatria, Deus daria uma seca. E ele tinha tanto uma vida pessoal onde ele precisava falar a verdade, mesmo que a verdade chocasse e de alguma maneira doesse, como também ele tinha um relacionamento comunitário. Ele abençoa as pessoas com as quais ele convive. No segundo sermão, no domingo passado, nós estávamos vendo que a vocação profética, de alguma maneira, ela lida diretamente com a idolatria nacional, mas também a idolatria relacional, as idolatrias da nossa vida, os Baais, ou o Baal, a quem nós servimos, esse falso Deus que nos promete garantir o futuro, garantir bem-estar, garantir produção, garantir lucro, trazer algum tipo de sucesso para a nossa vida. A verdade é que a vocação profética da igreja, ela não é a vocação de um grupo da igreja, ela é a vocação do discípulo de Jesus, daqueles que querem andar com Jesus, daqueles que querem andar como Jesus andou. Por isso, se a gente está vivendo idolatria, se eu e você estamos, por exemplo, tão preocupados com o dia de amanhã que nós não conseguimos dormir, tão preocupados com as coisas dessa época, desse tempo, que nós estamos o tempo todo aflitos e passamos a reclamar, murmurar, maldizer. Se convivemos com pessoas assim, eu quero dizer para você, irmão, que a vocação profética que estamos estudando é justamente um convite a você falar com a pessoa com quem você convive, a você chamar a verdade, chamar a palavra, trazer a bênção do Senhor. Estava lendo um pensamento, acho que foi hoje ou foi ontem, de Martinho Lutero, que ele fala que a verdade a qualquer preço, e a paz apenas se for sem desmerecer a verdade. Ou seja, a gente ter paz uns com os outros em nome do aborrecimento da verdade ou de uma falsidade, isso não honra a Deus e não abençoa seu ninguém. Na verdade, o que a gente tem para estudar hoje, quando a gente vai discernir a crise, não sei se dá para botar o projetor. Consegue? Aqui está no cabozinho, está tudo certinho. Bom, acho que não. Discernindo a crise, a gente vai ver o profeta Elias entrando num período onde a sua vocação profética praticamente cessa por causa do medo. E hoje eu queria ver crise, não no sentido... Eu queria ver crise não no sentido que tem se usado costumeiramente, mas eu queria pensar a crise agora no sentido de não realizarmos aquilo que Deus tem dado às nossas mãos para fazer. Ou seja, estou pensando em crise, quero analisar esse texto como crise à luz daquilo que nos nossos relacionamentos nós omitimos, nós falseamos, nós nos acovardamos em nome de uma paz, vamos dizer, em nome de um possível bem-estar, mas que está, na verdade, destruindo o outro. Eu vou chamar essa falta de integridade, essa covardia, esse medo de crise. E vamos discernir como é que essa crise acontece lá em Elias. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 18. E eu quero caminhar com você praticamente versículo a versículo, desvendando essa crise. Capítulo 19, a partir do primeiro versículo até o versículo 18. Ninguém pode pensar que quando a gente mete a mão na ferida da idolatria, ninguém pode pensar, como inocente, que ao meter a mão na idolatria vai ficar ileso. Haverá represália, haverá mal-estar. Se a gente começar a tratar nossa própria alma e tratar os nossos relacionamentos à luz de um ministério profético, certamente haverá muita coisa que ser tratada. E Elias vai revelar para nós que pode ser que em um determinado momento da vida da gente, a gente queira amarelar, a gente queira pular fora do barco, dizer assim: rapaz, é pesado demais, não dá para mim, eu estou desistindo, eu não estou mais afim. Vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 18. Eu vou pedir para você fazer a leitura alternada. Então eu vou ler os versículos ímpares e vocês todos os versículos pares, tá bom? Diz assim a palavra: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como Elias matara todos os profetas de Baal à espada. Temendo, pois, Elias, eu vou repetir, temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ali ele entrou numa caverna, onde ele passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante mim, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ponto. Ouvindo Elias ao Senhor, envolveu o rosto no seu manto e, saindo da caverna, pôs-se à entrada dela. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Ó Deus, por favor, tem misericórdia de nós. Eu não quero, Pai, perder meu tempo. Meus irmãos não querem perder o tempo. A gente está aqui porque, de alguma maneira, a gente entende que o Senhor, estando aqui, vai fazer diferença na nossa vida. Por isso, Senhor, que o exercício agora de meditar do meu coração seja agradável à Tua presença. Que o meditar do coração dos meus irmãos também seja agora agradável na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos faça conhecer um pouco mais o nosso próprio coração, mas também nos faça conhecer melhor o Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. O que é que a gente está lendo nesse texto, irmão? O texto começa falando uma coisa bem clara. O texto começa dizendo para a gente que assim que Jezabel, a rainha, a mulher que depois vai ser conhecida na Bíblia como um sinônimo de uma espécie de anticristo, uma pessoa que é maligna, aquele tipo de gente que não se pode confiar de jeito nenhum, aquele tipo de gente que sabe fazer as coisas por trás, ardilosa, maquiavélica, Jezabel era assim. E é claro que Elias sabia o poder da maldade de Jezabel, mas o texto diz pra gente assim que quando Jezabel soube do que Elias tinha feito com os profetas, os profetas de Baal que Jezabel tinha na sua casa, tinha lá no seu coração, ela ficou irada e disse assim: ah, agora Elias vai ver, eu vou matá-lo. E Elias se borrou em medo. Essa é a verdade. Esse relato, a meu ver, não é um relato de uma depressão, é um relato de uma covardia. É o relato de alguém que está com medo. E tudo o que segue é fruto do medo. A crise vocacional da igreja parece que nasce do seu medo. O medo do que pode acontecer consigo à medida em que a gente está no mundo, se dispondo mesmo a afrontar o inferno, a afrontar a mentira, a afrontar principados e potestades que estão nesse mundo tenebroso. Quando nos damos conta de que não estamos apenas lidando com seres humanos iguais a nós, mas que estamos lidando com o inferno, com hostes de demônios, com batalha espiritual, quando nos damos conta de que a nossa reputação está em jogo, que a nossa saúde está em jogo e que muitas vezes até a nossa liberdade, seja de expressão ou até liberdade física, quando nos damos conta que estão em jogo tudo isso, que dirá o nosso emprego, que dirá a nossa, entre aspas, harmonia familiar, quando nos damos conta de que de repente corremos risco por causa de seguir ao Senhor, é nessa hora que a nossa vocação profética, ela entra em risco. Porque Elias é um dos caras mais corajosos que a gente encontra na Bíblia. Ele sozinho lida com 400 opositores, todos eles invocando demônios, todos eles invocando Beelzebu. E no entanto Elias está lá firme, certo de que fogo do céu desceria sobre o altar. Mas de repente vem uma ameaça: Elias, você vai ser morto. Até agora, na Bíblia, a gente não tinha encontrado, nos episódios de Elias, uma ameaça objetiva. A outra ameaça que tinha acontecido era Acabe procurando Elias para matá-lo. Mas era uma coisa subjetiva. Agora, há um afrontamento. Está diretamente ligado a Elias. Elias, eu vou lhe matar. Elias, que não é besta nem nada, sabe que uma mulher com raiva é muito pior do que 10 homens com raiva. Então ele foge. Você tem fugido, irmão? Você tem fugido na sua vida? Você tem fugido? Tem fugido da verdade? Tem fugido de confrontos? Tem fugido de olhar face a face o seu medo? O que eu tenho aprendido com a idade, à medida que ela vai chegando para mim, é que existem certas batalhas que aparentemente não valem a pena a gente lutar. Mas eu tenho muito medo de começar a virar um covarde, de começar a virar um gestor político de relacionamentos interpessoais dentro de uma igreja, de deixar de ser verdadeiro e passar a simplesmente querer o bem-estar. Quando nós lidamos diretamente com as crises que o pecado causa na sociedade, às vezes nós entramos ou somos postos em situações onde existe tanto enfrentamento, existe tanto problema, que nós preferimos fugir. É simples assim. Talvez seja você na sua casa. Você fala assim: rapaz, eu não vou enfrentar esse negócio não. Eu já estou velho, eu já estou experiente, já tenho uma barba branca. Eu vou enfrentar esse negócio não. Deixa para lá. Deixa para lá. Queria dizer para você que é esse sentimento que está agora mobilizando Elias. Agora, veja só, como é que nasce a covardia na nossa alma? Procure aí na sua Bíblia, no capítulo 19, onde é que você vai encontrar a seguinte frase de Elias. Assim diz o Senhor. Elias dizendo, nenhum momento, no texto que lemos, nenhum momento você vai encontrar Elias dizendo, assim diz o Senhor. Procure na sua Bíblia aí, no capítulo 19, Elias dizendo, o Deus perante cuja face eu estou. Procure na sua Bíblia. Veja se Elias em algum momento pode afirmar que está objetivamente respondendo à história, porque ele está face a face com Deus. Não. Elias não tem nada para dizer do que Deus tem para dizer, porque Elias não sabe o que Deus está dizendo. Elias não pode dizer que está perante a face de Deus, porque Elias não está perante a face de Deus. Eu preciso dizer para você, irmão, que a nossa covardia não nasce da gente querer paz. A nossa covardia espiritual nasce de não estarmos face a face com Deus. E não estarmos nos relacionando de verdade com Deus. É esse o problema objetivo. Até então, tudo que Elias tinha para fazer, ele sempre dizia, assim diz o Senhor, ou então ele dizia, o Deus perante cuja face estou, me mandou fazer isso. Ele fazia o que tinha que fazer, porque Deus lhe mandava, porque Deus tinha dito. Mas agora, Elias não sabe o que Deus tem a dizer, Elias não sabe o que Deus quer que ele faça. Então o coração dele é drenado pelos acontecimentos. É isso que acontece, infelizmente, na maioria dos casos dos nossos relacionamentos interpessoais. Nós não sabemos o que Deus quer. Não pela palavra, nós não sabemos o que Deus quer, por discernimento espiritual, por vida de oração, por buscar a Deus, nós simplesmente não sabemos. E como não sabemos, nós preferimos nos acovardar. O caminho de Elias está esquisito agora, nesse momento da história, porque ele não sabe o que Deus tem para fazer. A vocação então se perde quando a gente não responde mais a Deus. E à medida que não respondemos mais a Deus, nós passamos a responder o nosso próprio coração e a responder os nossos próprios interesses. O que é que você vê acontecendo com Elias? Ele sai de lá de cima, da região norte. Ele desce até Berseba, aquele primeiro ponto lá em cima, você deve estar vendo ali Berseba, Israel, no amarelinho ali. Aquele pontozinho azul lá em cima é onde ele deixa o moço. E de Berseba até lá embaixo, lá na região do Monte Horebe, lá no Monte Sinai, essa caminhada, esse traslado são 400 quilômetros que Elias faz. Há um intervalo. Quando ele chega a Berseba, diz o texto que ele para, e pelo menos duas noites ele fica ali sendo alimentado por um anjo que nutre ele, nutre com pão e água, e diz: vai, Elias, come de verdade, porque tu vai ter uma jornada grande. Depois o texto diz pra gente que ele passa 40 dias e 40 noites andando direto em direção a Horebe, porque Horebe parece que era o lugar onde Elias seria retomado como profeta. Ele seria visitado de novo por Deus. Ele de novo estaria perante cuja face eu estou. De novo ele saberia o que Deus quer da sua vida. Mas ele precisava fazer essa jornada. Se você entender um pouquinho da tradição judaica, se você entender um pouquinho do judaísmo, você vai saber que quando nós estamos lidando com números de 40, por exemplo, 40 dias que Jesus ficou no deserto, 40 anos, por exemplo, que, ou 400 anos que eles ficaram lá no Egito, por exemplo, você vai entender que esse número é muitas vezes usado na Bíblia para significar um ciclo completo de purificação. Aparentemente, Elias estava precisando passar por um ciclo completo de purificação do seu coração, porque talvez os interesses de Elias estavam sendo tão mais altos, os próprios interesses, que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Então Deus precisava fazer um ciclo de purificação, e depois desse ciclo, ele se encontrando de novo com o Senhor, ele poderia caminhar de novo na sua vocação profética. Sendo assim, eu queria fazer basicamente duas coisas nesse sermão. Primeiro, Elias no deserto, discernindo a crise objetivamente por aquilo que Deus faz. E talvez eu e você possamos discernir a nossa crise na vocação profética, a nossa crise na falta de discernimento espiritual, na falta de falar a verdade, na falta de objetividade nos nossos relacionamentos. A gente talvez possa discernir, junto com Elias, o que é que tem ocupado o nosso coração e tem impedido a gente de objetivamente seguir ao Senhor e fazer aquilo que Ele tem demandado de nós. Por favor, se você fechou, abre de novo a sua Bíblia. A gente vai seguindo aqui na palavra e discernindo na palavra o que é que estava acontecendo com Elias. Veja o que diz para nós. Versículo 3. Terceiro versículo, Elias falando, diz: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida. É isso que move Elias agora, salvar a sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, preste bem atenção, por favor. Por que as pessoas sacrificavam a Baal? Elas sacrificavam a Baal para terem sustento e salvarem a sua própria vida. Elias entrou num sistema de idolatria. À medida que quem salva a sua vida não é Deus, é ele próprio. Aquilo que Elias acabou de condenar, agora estava tomando conta do seu coração. Elias passa a viver como se não fosse Deus que o sustenta, que o abençoa, que o guarda. Ele agora precisa, ele mesmo, se proteger e se guardar. O texto diz ainda, versículo 3, ele se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, ali ele deixou o seu moço, parece que ele quer ficar só. Parece que está difícil encarar alguém do lado. Quando estamos em crise, qualquer pessoa ao nosso lado se torna para a gente um peso existencial. Quando não temos Deus, quando estamos salvando nossa própria vida, nós simplesmente olhamos para o outro, seja quem for o outro que esteja ao nosso lado, como se fosse uma tarefa, uma encomenda, uma responsabilidade, e não como sendo amor, prazer, deleite, vida. Ele disse: fica aí, eu não estou aguentando nem eu, quanto mais tu junto de mim, fica aí. Versículo 4, olha comigo por favor, versículo 4 diz: e ele mesmo se foi no deserto o caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Eu até peguei uma foto de um zimbro para poder ver isso como é que era, e pediu para si a morte. Agora preste atenção, porque essas são situações ambíguas, uma parece ser contra a outra. Ele está salvando a sua própria vida, mas a declaração que tem na boca é: eu quero morrer. Como é que a gente explica isso? Ele está tentando salvar-se, mas o que ele tem para dizer é: eu quero a morte. É porque alguém que já provou caminhar com Deus, alguém que já provou o livramento de Deus, alguém que já provou a face de Deus, não tem satisfação nessa vida a não ser em Deus. E qualquer outra coisa que façamos tentando de alguma maneira nos saciar, nos salvar, qualquer outra coisa que façamos tentando nos abençoar, essa coisa que fazemos tem gosto de morte. Essa coisa que fazemos legitima a nossa morte. Capítulo 19, versículo 4, então ele diz: basta, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Outro aspecto do coração de Elias está revelado nessa última frase que ele diz aqui. Elias deixou de ver Deus agindo e passou a se ver agindo. E ele faz uma comparação. Ele diz: olhando para os meus pais, eu vejo que eu sou a mesma coisa dos meus pais. Eu não sou melhor do que ninguém. Talvez você dissesse assim: rapaz, Elias está ficando humilde. Mas eu vou dizer para você que é exatamente o contrário que está acontecendo com Elias. Quando alguém tem vocação profética, quando alguém tem que falar a palavra, quando alguém tem que corrigir ou abençoar alguém em nome do Senhor Jesus, não faz porque tem mérito, faz porque Deus está mandando, faz porque aquele que manda tem mérito, faz porque Deus é superior e você obedece. Mas Elias, ao deixar de olhar para Deus, ele começa a pensar no que ele pode fazer, em como ele pode abençoar, em como ele pode transformar. Esse parece ser o processo que muitas vezes tem feito a gente simplesmente desistir daquelas lutas mais renhidas que temos na nossa vida. Porque à medida que nós deixamos de olhar para Deus, nós começamos a olhar para as lutas e dizer: mas eu não tenho força, mas eu não tenho graça, mas eu não tenho poder, mas eu não tenho amor, mas eu não tenho legitimidade, mas eu não tenho condições. É isso que Elias está dizendo. Elias está dizendo assim: eu não sou melhor do que ninguém, como é que eu vou estar aqui forte? Como é que eu vou estar poderoso? Como é que eu vou enfrentar o diabo? Como é que eu vou enfrentar a mentira? Como é que eu vou enfrentar a vida? Se eu não sou melhor do que ninguém. Esse parece ser o argumento que muitas vezes legitima a nossa covardia. Em nome, muitas vezes, de uma falsa humildade, nós estamos dizendo assim: ah, mas como é que eu vou corrigir se eu não sou melhor do que ninguém? Como é que eu vou falar a verdade se eu não sou melhor do que ninguém? Preste atenção, irmão. Isso é falsa humildade. Isso não é caráter. Isso é se esconder no nome da multidão. É isso que ele está fazendo. Está dizendo: rapaz, eu não tenho mérito, eu não tenho condição, eu sou tão ruim quanto qualquer outro. Encara a verdade, que se Deus quer lhe usar, no nome de Jesus nós faremos proezas. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos mandar andar 40 dias e 40 noites no deserto, no calor, na sequidão, irmãos, o impossível para Deus é fichinha. Aquele que pode todas as coisas, quando manda, é pelo seu poder que as coisas acontecem. A gente passa então a outra sentença de Elias, que ele repete. Ele fala uma vez, fala a segunda vez. Veja o versículo 10, por favor. Ainda discernindo a crise, veja o que ele diz no versículo 10. Ele respondeu a Deus: eu tenho sido zeloso, Senhor. Você não está vendo não, né? Eu estou aqui me acabando. É por causa do zelo. E diz mais: ele chama Deus por um nome, preste atenção por favor aqui comigo, ele chama Deus por um nome que na época dos profetas começa a ganhar força: Senhor dos Exércitos. Esse nome ganha força à medida em que Deus começa a vencer os ídolos. Portanto, essa expressão Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, tinha a ver com briga, com batalha, tinha a ver com enfrentamento. Ele está dizendo: Senhor, eu sou zeloso, Deus dos Exércitos, tu és o Deus da guerra e eu estou sendo zeloso. Mas preste atenção, que está oculto na fala de Elias o tipo de sentimento que amarra as suas mãos. Ele está dizendo o seguinte: eu sou zeloso, o Senhor é Deus dos Exércitos, cadê a parceria? Cadê a sua parceria, Deus? Já se sentiu assim? Você já se sentiu assim? Eu penso que Jesus poderia ter se sentido assim. Quando ele estava enfrentando o nosso pecado, quando ele estava enfrentando hostes de demônios, quando ele estava sendo escarnecido espiritualmente, quando a ira de Deus estava caindo sobre Jesus, e ele diz: Deus meu, por que o Senhor me desampara? Esse sentimento cabia a Jesus, porque ele estava levando só o jugo de pecado e destruição, sozinho. Mas esse sentimento de Elias é fruto da sua miopia espiritual. Ele não discerne a presença de Deus. Ou Elias está pensando que foi o seu poder que trouxe fogo do céu para queimar o altar. Ou Elias está pensando que foi a sua coragem que desafiou Acabe e os 400 profetas de Baal. Eu tenho sido zeloso, cadê o Senhor dos Exércitos aqui comigo? Continua, diz assim para nós: porque os filhos de Israel, Deus, a cambada todinha, deixou a tua aliança, aqueles crápulas, Eles derribaram os altares, os teus altares, Deus. Cadê o Senhor que não faz nada, está vendo? Esse caos social. Está vendo a família se perdendo, Deus? Está vendo a sociedade se perdendo? Está vendo a igreja se perdendo? Está vendo os membros se perdendo? Derribaram o altar. O Senhor não faz nada, Senhor dos Exércitos. Diz o texto ainda falando para nós. Eles mataram os teus profetas à espada. Foi o teu povo, Deus. Foi o teu povo que agiu desse jeito aqui. E diz mais. Eu fiquei só. E o teu povo está querendo me matar. Se você ler de novo o versículo 14. Veja aí, o versículo 14. E Elias respondeu: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Nós estamos discernindo o coração de Elias pela pronúncia de Elias, por aquilo que Elias fala, porque a boca revela o que está no coração. Isso é a Bíblia que diz. Por isso eu posso dizer, baseado na palavra, que o que enche o coração de Elias, a partir do medo, a partir da covardia que nasce dele não estar olhando para o Senhor, o que enche e sabota a sua estrutura é um sentimento de autocompaixão, de autocomiseração. Ele está com pena dele mesmo, ele está achando que ele está só. Esse sentimento é o sentimento de alguém que está dizendo: Senhor, tu não foste leal. O Senhor não cumpriu a parte do acordo. O Senhor me botou lá, eu tive coragem. Eu fui, fiz e aconteceu. Agora que o bicho pegou, aí o Senhor me deixa só, está vendo? E tem mais, Deus, até o teu povo está querendo me matar. É o sentimento de autocomiseração. Pena de si mesmo. É de alguém que olha para a vida e fala assim: eu não merecia isso. Eu não merecia. Eu fiz correto. Eu fiz direito. Eu fiz o que se requeria. Mas por que estão me tratando assim? Por que eu estou sofrendo essas consequências? Por que eu estou passando por isso? Toda vez que o egoísmo entra no nosso coração, nós deixamos de ver a face do Senhor e passamos a ver apenas a nossa própria face. Elias não vê mais o Senhor, Elias só vê a si próprio. É por isso que ele precisa salvar-se, é por isso que ele tem esse sentimento de injustiça, de autocomiseração, de falência, de abandono, de morte. Na verdade, eu poderia dizer para você que eu já passei por esse sentimento algumas vezes no meu ministério. Eu poderia dizer para você que quando a gente está com o coração feito esse de Elias, realmente é melhor morrer. Porque alguém que já provou a presença de Deus, alguém que já provou o poder de Deus agindo sobre seu coração, não tem prazer maior nessa vida. Alguém que já viu Deus lhe usando com poder, não tem prazer maior na sua vida. E é por isso que depois que a gente prova o filé de Deus, Depois que a gente prova o melhor de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, o prazer de Deus, a presença de Deus, irmão, não tem nada nessa vida, nada, nada nessa história que possa substituir a altura, nem sequer chegar perto, nada, nada nessa vida pode ser tão bom quanto a presença de Deus, quanto estar face a face com Deus, quanto saber a palavra de Deus e conhecer a Deus. Nada. Não há sucesso, não há vitória, não há interesses pessoais, não há garantias, não há nada no mundo que possa substituir o poder de Deus e a presença de Deus. Nada. Por isso, quando estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida sem fogo, uma vida sem presença de Deus, uma vida sem um altar, o sentimento de apostasia, de fracasso, de marasmo, de cansaço, de perdição, esgota você. E isso é a crise. É por isso que tem tanto crente esgotado. Crente que vive dizendo assim: ah, quando eu era novo convertido era tão bom, e agora miserável. O que foi que aconteceu? Ah, naquela época que eu ia para reuniões de oração era tão bom, e agora? Naquela época em que eu fazia evangelismo, naquela época em que eu fazia, e agora? Tem um bocado de gente numa crise vocacional, que tem pedido a morte, como Elias. Simplesmente pede a morte. Como é que a gente trata isso? Como é possível tratar isso? Deus pergunta para Elias isso aí: o que fazes aqui, Elias? Faz de conta que essa igreja agora é a sua caverna. Faz de conta que a agenda cheia que você tem, com muitas ocupações, seja a sua caverna. Faz de conta que o status que você adquiriu ao longo da vida, a sua reputação, os presentes, a ufanação que veio, seja a sua caverna. A pergunta de Deus para tirar Elias é essa aí: que fazes aqui, Elias? O tratamento é tão simples quanto responder essa pergunta. Eu posso traduzir essa pergunta para mim mesmo de diversas formas. Eu poderia traduzir essa pergunta assim para mim mesmo: o que é que tu está fazendo da tua vida, fubá? Eu poderia traduzir essa mesma pergunta da seguinte maneira: por que estás te acovardando, fubá? Eu não sei como você traduziria essa pergunta, mas eu posso dizer o seguinte: essa pergunta é uma confrontação de Deus, não consigo, não é Deus querendo que Elias seja confrontado por Deus, mas é Deus querendo que Elias seja confrontado com as coisas que estão saindo da boca dele. Elias precisa ser confrontado com o coração dele mesmo. Elias não pode ser confrontado com outro ser. A cura nasce na verdade, irmão. Às vezes a gente tem dito um bocado de mentira para que a gente acredite que é verdade. As desculpas de Elias todas pareciam verdade aos olhos de Elias. mas era tudo desculpa e mentira. É por isso que Deus está dizendo assim: tu está fazendo o que aqui, menino? Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Está fazendo o que da tua vida? Para com isso. Que desculpa é essa que você está usando para se manter aí acovardado? Que é isso? Para com isso, por favor. É simples assim. Vamos dar uma olhada? Veja aí, por favor, na sua Bíblia. Vamos dar uma olhada como Deus faz com Elias. Versículos 5 até o versículo 8 diz o seguinte para a gente: Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Deus estava lá. Elias está se sentindo só, mas é mentira. Deus estava lá, Deus estava sustentando, Deus estava salvando. Deus! Versículo 6: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e dormiu. Falido. Eu estou só pensando aqui, Elias sendo convidado para algum ministério. Nessa hora ele sendo convidado para algum ministério, ele vai dizer assim: rapaz, estou ocupado demais. É porque eu estou dormindo muito, eu estou ocupado demais. Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu estou ocupado demais. Mentira! Depois continua, versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Para de dormir, rapaz. E ele come. O caminho que você tem para fazer será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Ele precisava estar na presença do Senhor. Eu preciso dizer que o tratamento de Deus é exatamente isso: é permanecer ao seu lado, suprindo, abençoando generosamente você e simplesmente lhe confrontando com a mentira que você sustenta nos lábios. O que confronta a nossa mentira é a própria verdade, a presença de Deus fiel conosco o tempo todo, sem diminuir, sem arredar o pé, tratando com a sua presença o nosso pecado. Mas depois tem mais. Deus endereçou Elias no caminho de 40 dias e 40 noites até a presença do Senhor. Tratamento do Senhor é exatamente isso. Deus pega ciclos da nossa vida, momentos especiais da nossa vida, em que Ele simplesmente nos faz caminhar, como se Ele mesmo pegasse a gente pela mão e com a sua força e poder nos encaminhasse até sermos confrontados face a face com Deus. Depois, versículo 11, por favor. Versículo 11. Veja o que diz: disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Só que você lê o texto e diz que Elias ainda estava dentro. Veja o versículo 13. Você vê o versículo 11: Deus disse: sai. Ele está dentro da caverna. Deus disse: sai, Elias. Eu quero falar contigo. Agora veja o versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Só que há um interregno aqui. Existem fatos entre Deus ter dito sai e ele sair. E diz o texto que Deus passava. É isso que o texto diz aí. Você pode precisar aí olhar bem direitinho. Diz o texto, diz: Deus passava. E aí você vai ver um vento forte que sacode as penhas. Depois você vai ver um terremoto. Depois você vai ver fogo. E o texto diz: e Deus não estava. Deus não estava no vento forte. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Mas o texto diz para nós, anterior aos eventos, diz para nós que Deus passava. Deus não estava nesses eventos. Eu entendo, por tradição judaica, eu entendo e discerno que Deus está revelando através desses movimentos sísmicos, Deus está revelando o estado do coração de Elias. É assim que eu entendo. Deus está dizendo, você está assim, como um vento furioso que quebra penhas. Você está assim como um terremoto que não tem sustentação nos pés. Você está assim como um fogo que não tem minha presença. É só seu zelo, é só sua postura ufanista, é só você por você mesmo. Cadê eu na sua vida, Elias? Eu estou passando aqui fora, eu mando você sair, você não sai. Cadê você na minha presença, Elias? O seu coração está bombando, mas eu não estou nele, porque você não me quer nele. Você está nos seus próprios interesses, você está nos seus próprios vícios, você está nas suas próprias atitudes. Você acha que isso sou eu? Não sou eu. Eu estou aqui fora, passando e querendo me encontrar com você. É isso que o texto diz para nós. Mas aí vem um sissiu suave e tranquilo. O texto não diz que Deus estava no sissiu suave e tranquilo. Veja aí, não diz. O texto simplesmente deixa de dizer que Deus não estava, mas não quer dizer que Deus estava. Por isso, eu acho que é equivocado a gente dizer que Deus estava nesse sissiu. Porque Deus estava passando fora. Estava passando o tempo todo fora. Eu entendo que o sissiu suave e tranquilo é o coração de Elias parando. É que às vezes a gente precisa parar. E às vezes quando a gente não para, Deus pega e para a gente. Porque a gente vai na velocidade do nosso próprio coração e a gente acha que é em nome de Deus, mas não é. Às vezes Deus tem que chegar e dizer, pera aí filho, agora para. E quando o nosso coração realmente para ouvir a Deus, é a hora que a gente se apresenta na presença de Deus. O texto não diz que o sissiu era a presença de Deus. Mas o texto diz que Deus estava do lado de fora, chamando Elias para sair da sua própria caverna, para sair do seu próprio coração, para sair das suas próprias mentiras, para sair da sua própria covardia, para sair do seu próprio medo. Sai, Elias, vem para mim de volta. E é isso que eu acho mais tremendo em andar com Deus. É que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Aquele que me chamou é fiel, aquele que nos levantou é fiel, a Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Aleluia! O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Ele não para, Ele não cansa, Ele não desiste enquanto estamos apagados. Enquanto estamos assim lamuriosos, queixosos, cheios de mentira, entristecidos, emburrecidos, Deus não cansa. Ele vem. Ele quer tirar a gente da caverna. Ele vem. E ele veio. E quando Elias saiu, se você ler o texto, diz que ele estava perante a face do Senhor. A palavra em hebraico é exatamente essa. Elias estava perante a face de Deus novamente. Sabe o que é impressionante, irmão? O texto diz para nós o seguinte, veja aí, por favor. Veja aí, por favor. Versículo 15. Por favor, veja aí, versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vai. Você está na minha face agora. Agora você sabe o que fazer. Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, eu tenho um bocado de coisa para você fazer. Diz, agora você vai ungir Azael, rei da Síria. agora você vai ungir Jeú, o novo rei sobre Israel, no lugar de Acabe, aquele miserável lá. Agora você vai ungir Eliseu no seu lugar. Sabe o que Deus faz com Elias, irmão? Quando Elias está de novo face a face com Deus, sabe o que Deus faz com Elias? Lhe dá de novo um ministério, lhe dá de novo tarefa, missão, responsabilidade. Vai, Elias, anda! Sabe como Deus cura a nossa covardia? Nos confrontando, nos fazendo ver a mentira que nós temos propagado com a boca, nos fazendo ver o vazio da falta da presença de Deus, dessa vontade de morrer. Sabe como Deus nos cura? Nos tirando desse ensimesmamento que vai trazendo para a gente amarras e vai deixando a gente simplesmente impossibilitado de viver. Ele vai tirando, e quando Ele tira, Ele cura a gente, dando para a gente um ministério. Vai, faz, Elias, vai lá e faz. Eu tenho muita coisa para tu fazer, mas a pergunta que ele faz na caverna é: o que fazes aqui, Elias? Você não faz nada. Enquanto você se acovarda, você não faz nada. Enquanto você vive segundo o que você pensa, você não faz nada. Você é um vazio, um oco, uma coisa que não serve para nada. Agora, quando você está perante a minha face, vai lá e faz, Elias. Vai lá e faz. E eu posso dizer para você, irmão, que Elias foi curado. Foi curado. Ele foi curado dessa inanição espiritual, dessa vergonha, dessa covardia. Talvez você está aqui nessa tarde sendo confrontado por Deus fortemente, e talvez hoje Deus abriu seus olhos para ver que faz anos que Ele vem lhe confrontando, vem lhe confrontando, lhe pondo contra a parede. As suas desculpas não conseguem lhe dar prazer. A sua agenda de significado, a sua agenda para salvar a sua vida, a sua agenda de se tornar alguma coisa, não consegue abastecer a fome que você tem de Deus. E Deus está mostrando para você: olha o vazio que você se encontra, olha o vazio, a covardia que você se meteu. Você disse que não ia fazer mais para mim. Por quê? Porque você ficou com medo, foi? Porque você ficou com medo da sua reputação? Porque você ficou com medo de falarem mal de você? Porque você ficou com medo, foi, do que os outros vão pensar? Eu quero dizer para você, filho, sai da caverna, que eu tenho uma agenda para você. Sai da caverna, vem para a minha presença. Vamos orar? Eu queria chamar o pessoal do louvor para cantar aquela música que a gente cantou logo no começo do culto, que o nosso Deus é poderoso. Enquanto a gente estiver cantando, olha aí, enquanto a gente estiver cantando, adorando ao Senhor, se você entende que Deus hoje está lhe chamando de volta à sua presença, para você sair da caverna, se você estiver no coral, se estiver aqui no louvor, aqui na frente, se você estiver onde for, eu queria pedir para você: saia do seu lugar, saia do seu lugar, venha para aqui para frente. Eu queria, no final dessa música, orar com você a respeito dessa causa, para Deus lhe apresentar a agenda do Espírito, para Deus encher a sua alma de alegria e de gozo de novo da presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar adorando ao Senhor, e se Deus está lhe chamando para fora, você sai do seu lugar e vem para cá para a gente orar junto. nós cremos nisso, que a ressurreição que aconteceu com Jesus, naquele mesmo poder, naquela mesma atitude, o Senhor age conosco agora. O Senhor é poderoso para nos tirar dessa caverna, é poderoso para tocar de novo o fogo no peito. O Senhor é poderoso, Deus. Oh, Pai, Tu és o único Senhor. Tu estás nos confrontando com a nossa própria vaidade, com a nossa indiferença. Ó Deus, leais são as feridas feitas por quem ama. O Senhor é aquele que trata. O Senhor faz a ferida, mas liga de volta. O Senhor é aquele que renova. O Senhor é que faz forte e alcançado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Dá-nos a agenda do Espírito. Diz para cada um o que Tu queres, como Tu queres, quando Tu queres. Dá-nos a coragem, a ousadia, a intrepidez de anunciar a verdade, de falar no Teu nome, de crer, de ter esperança, de sermos cheios de amor, amor pelo inimigo, amor por quem nos ultraja, amor por quem nos faz mal, amor como Cristo nos amou. Faz assim, Senhor, inunda meus irmãos, abençoa-nos todos nós, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si mesmo. Aleluia. Amém. Dê um abraço bem gostoso no seu irmão.